Eu tô aqui implorando socorro, vem aqui me salvar. Com seu HB20 2015, completão com ar-condicionado e direção. Perdoa esse homem triste que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama. Com seu HB20 2015, completão com ar-condicionado e direção. Perdoa esse homem triste que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama. Me leva pra sua cama. Banda W7, emoção, do início ao fim. Pedindo com o garçom completar, me afogando no choro, a saudade não quer mais parar. Eu tô aqui implorando socorro, vem aqui me salvar. Com seu HB20 2015, completão com ar-condicionado e direção. Perdoa esse homem triste que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama. Com seu HB20 2015, completão com ar-condicionado e direção. Perdoa esse homem triste que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama. Com seu HB20 2015, completão com ar-condicionado e direção. Perdoa esse homem triste que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama. Banda W7, emoção, do início ao fim. Príncipe Negro. Teu sorriso não me engana, não. Nesse coração tem algo errado. Sobrecarregado de paixões, mas de amor o estoque tá zerado. Você sabe bem do que estou falando. Vai insistir em errar até quando? Eu sou o cara que sempre te amei. Tá complicado me chamar de ex. Te falei que nunca vai me esquecer de vez. Não adianta beijar outra boca, nem tentar fingir que não me ama. Se seu corpo está pedindo meu, pelo amor de Deus, volta pra minha cama. Não adianta beijar outra boca, nem tentar fingir que não me ama. Se seu corpo está pedindo meu, pelo amor de Deus, volta pra minha cama. Banda W7, emoção, do início ao fim. Você sabe bem do que eu tô falando. Vai insistir e errar até quando? Eu sou a mulher que sempre te amei. Tá complicado te chamar de ex. Te falei que nunca vai me esquecer de vez. Nem adianta beijar outra boca, nem tentar fingir que não me ama. Se seu corpo tá pedindo meu, pelo amor de Deus, volta pra minha cama. Não adianta beijar outra boca, nem tentar fingir que não me ama. Se o seu corpo tá pedindo meu, pelo amor de Deus. Banda 007, Príncipe Negro. Desce toda a bebida do bar, o paeiro na mesa e litro na mão pra secar. Meu story tá cheio, o peito tá doendo, alcoolizando o sentimento. Mais um combo, saudade e carência. No boteco ouvindo as modas covardes, só toca sofrência. Nada como um copo após o outro. Olha nós capotando de novo. Quem me dera se a cachaça te arrancasse do meu peito. Eu não acabaria desse jeito. Já fechei outra comanda e não te esqueço. Quem me dera se a cachaça te arrancasse do meu peito. Eu não acabaria desse jeito.

Edilson e Edielson. Oi, Tudei, Rebelde. Desculpa te incomodar, mas eu preciso te falar. Eu preciso entender o que houve entre nós. Eu sei, já faz algum tempo, mas te confesso, ainda penso em como pôde terminar. Eu sei que você está bem e que talvez não pense mais em mim, mas saiba que eu te quero bem. E já que estamos aqui, tenho uma pergunta pra fazer. De quem é essa camisa G que você estava vestida B? Hoje cedo de manhã, na história do Instagram, em um quarto diferente. Isso me fez lembrar da gente e que você vestia as minhas. Levou até uma pra casa, pra usar quando eu não estava, pra não se sentir sozinha. Eu acho que já pode me devolver. Alexis, Alexis, o moral de Teixeira de Freitas. Eu sei que você está bem e que talvez não pense mais em mim, mas saiba que eu te quero bem. Mas já que estamos aqui, tenho uma pergunta pra fazer. De quem é essa camisa G que você estava vestida B? Hoje cedo de manhã, na história do Instagram, em um quarto diferente. Isso me fez lembrar da gente e que você vestia as minhas. Levou até uma pra casa, pra usar quando eu não estava, pra não se sentir sozinha. E de quem é essa camisa G que você estava vestida B? Hoje cedo de manhã, na história do Instagram, em um quarto diferente. Isso me fez lembrar da gente e que você vestia as minhas. Levou até uma pra casa, pra usar quando eu não estava, pra não se sentir sozinha. Eu acho que já pode me devolver. Eu acho que já pode me devolver. Príncipe Negro.